qualquer canto. Riquezas são diferentes. Índio, mulato, preto, branco. Miséria é miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Miséria é miséria em qualquer canto. Filhos, amigos, amantes, parentes. Riquezas são diferentes. Ninguém sabe falar de esperanto. Miséria é miséria em qualquer canto. Todos sabem usar os dentes. Riquezas são diferentes. Em qualquer canto, riquezas são diferentes. A morte não causa mais espanto. Miséria é miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Miséria é miséria em qualquer canto. Fracos, doentes, aflitos, carentes. Riquezas são diferentes. O sol não causa mais espanto. Miséria é miséria em qualquer canto. Cores, raças, castas, crenças. Riquezas são diferenças. Diferenças.